Banda Alopa. meuscds.com. Alô, desculpa, sei que eu não posso te ligar. Se ela tiver do lado é melhor disfarçar. Sai de casa e me liga que o assunto é sério. Vou direto ao ponto sem fazer mistério. O teste de farmácia já foi confirmado. De sangue, eu tô com resultado. A culpa não é minha e não dá pra voltar atrás. Eu vou ser mamãe, você vai ser papai. E nem me peça que eu não vou tirar. Será que esse pivete é meu? Você vai ter que provar. Até ela fique calada, que eu quero. Você vai ter que provar. Até ela fique calada, que eu quero ver o DNA. Se ele for meu, eu ajudo a criar. meuscds.com. Banda Alopa. Você vai ter.